Bem-vindo à Hora da XP. I feel so good, I feel so numb, yeah! E é isso aí, pessoal. Boa noite. Começamos agora mais um podcast Hora da XP. Mais um não, na verdade, é o podcast 01/2010.